1155, chame Recife, 1251, Altano 3325. 351-355? 1251, Altano 3325. 3325, Altano. Obrigado, bom dia. Corona 476. Prossiga. Mais escuta. Centro Recife, em sua subida ao 350. Frente Recife 350, 476. Positivo, restrito ao 350, vai chamar Recife agora em 12685, alterna 13365. 12685, 13365. Muito obrigado, bom dia. Zero um ao 05 198, bom. 198, obrigado, bom trabalho. Controle Salvador, bom dia, tá 3601. 3601 no contato radar, Salvador 360, prossiga conforme autorizado. Final 360, tá 360. Hotel Salvador, Bichat Whisky, Juliette Charlie. Salvador, é o WebJet Whisky, Juliette Charlie. Prossiga. Muito bom dia, doutor. Whisky, Juliette Charlie, solicita autorização de reboque da aeronave do Pátio 3 para o Pátio 1 do posição 4. Do Pátio 3 para o Pátio 1, está autorizado. Ciente, Juliette Charlie. Muito bom dia, Bono 021. A informação Delta. Para cópia, 118 metros. Bono 021, informação Delta. 021, está autorizado Rio de Janeiro, 360. Decolagem da pista no zero, curva direita, da Eolida Bidev. Após Bidev, AP November 857 e segue na rota conforme o plano de voo. Controle 1, 9, decima 8, aciona 5554. RJ360, decolando a 10, curva direita da Euleda Bidev, após AP November 857, vai chamar o controle 1198 e acionar 5554. Voo no 021. Correto, pronto. Chamarei, estamos na remota. Mesurando Recife 1251, alterno 3325. 2 Salvador, Whisky Juliet Charlie, solicita autorização de ingresso no pátio 1, para o policial 4. Autorizado. Então, Salvador, escrito de agitar, levando frequência no pátio no policial 4, grato, bom dia. Bom dia. bem aqui o acionamento, gol 1021, estamos aqui na remota 13. Autorizado, táxi. Chore. Igual no 021, nós estamos com 45 a bordo, autonomia de 3 horas e 56 minutos, alternativa Guarulhos. Autorizado até o ponto de espera, ajuste M3 e chame pronto para agora. Ok, já copiou a autorização. No ponto de espera pronto, 1013 o ajuste. 021, já está próximo ao ponto de espera da 190. Autorizado a linha e decolar, pista 10, 090, 612. Livre a linha e decolar, 1021.